Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Abacuque. Abacuque é um livro pequenininho, de um dos profetas chamados profetas menores, mas esse não é um título, apenas é apenas uma identificação, porque ele foi também, apesar do livro pequeno, um dos profetas levantados pelo Senhor com toda a instrumentalidade de Deus para abençoar o povo. E nós temos aqui uma expressão, uma pequena expressão, capítulo 3 de Abacuque. Vamos ler, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Oração do profeta Abacuque conforme Sigionote. Diga comigo, Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Diga comigo. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor Jesus, nós estamos te pedindo que o teu Espírito venha e nos edifique com a tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é poder, a tua palavra é graça. E nós nos apropriamos disto nesta noite. Viemos aqui te cultuar e entregamos a ti nossas oferendas de louvor, de adoração, de culto. E nós pedimos ao Senhor que nos faça retornar para casa com uma porção a mais da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Faça aquilo que lhe apraz, Senhor, segundo o teu querer e para a necessidade de cada um de nós, em nome de Jesus. Nós te oramos, te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Se você concorda, diga amém, irmão. Amém, Senhor. Irmãos, essa é uma expressão, no início desse capítulo, que provavelmente nós passaríamos por cima dela sem nem prestar atenção. No máximo, uma pergunta. Gente, que engraçado, Sigionote, o que é isso, Sigionote? Mas nada na Bíblia foi deixado em vão. Oração do profeta Abacuque. Está claro isso. Conforme Sigionote. Meu Deus, o que é isso? Conforme Sigionote. A palavra Sigionote, ela significa algo que diz respeito a engano, erro, equívoco, necessidade, ausência, ignorância. Então essa expressão, que foi traduzida para o português, mas que diz respeito ao estilo e à forma de expressão e comunicação de Abacuque naqueles dias, significa oração baseado na nossa ignorância. Oração feita em função de estarmos reconhecendo nossa limitação, ignorância, dependência. Essa é a oração de Abacuque. Senhor, eu ouvi a tua voz e eu reconheço que sou limitado, ignorante, desconhecedor, dependente do Senhor. Oração conforme Sigionote. Ele diz que ouviu a palavra do Senhor e que temeu. É uma postura de dependência. É uma postura de reconhecimento nosso de completa dependência do Senhor por incapacidade, por limitação. Eu sou limitado, Senhor. Eu sou incapaz. Senhor, se eu me guiar, vai dar tudo errado. Senhor, eu dependo de ti. E nesse contexto, Abacuque ora ao Senhor: aviva a tua obra. Nós entendemos por esta oração, que não está aqui por acaso, o Espírito Santo inspirou Abacuque tanto a orar como a deixar registrado, escrito. E tem um propósito para isso. Deus tem um propósito por ter deixado esta palavra. O Senhor está nos ensinando, entre inúmeras outras coisas, que a obra dele precisa ser avivada nesta terra. Parece meio conflitante, meio incoerente, mas nós estamos entendendo de uma forma tão direta, nessa expressão, a obra de Deus nesta terra se deteriora. Como assim? Mas Deus não faz tudo o que Ele faz é eterno? Tudo que Deus faz é eterno. Mas a sua obra nesta dimensão terrena precisa ser avivada. Precisa ser renovada, precisa ser reciclada. Eu e você podemos ter tido neste ano uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, mas porque estamos nesta vida terrena, a deteriorização de todas as coisas que passam e envelhecem nessa dimensão que estamos, afeta também a obra de Deus em nós, e nós vamos nos esquecendo, nós vamos nos acostumando, nós vamos murchando, e nós precisamos fazer esta oração: aviva a tua obra na minha vida. Eu, quando me converti, eu vivia assim, eu orava assim, eu pregava assim, eu cantava assim: Senhor, está na hora de o Senhor responder esta minha oração. Aviva a tua obra na minha vida. Diga comigo, irmão: aviva, Senhor, a tua obra na minha vida. Deus sabe disso, irmão. Tudo, inclusive as coisas dele, nesta dimensão terrena, sofre os efeitos do poder da morte nesta terra. Isso é real. Quantos irmãos avivados, cheios do Espírito Santo, sendo usados pelo Senhor, no decorrer do ano, no decorrer da vida, vão se esfriando e vão... Não, mas tem muita gente que... é fogo lá atrás, é fogo agora, e terminou a vida no fogo. Estes são aqueles a quem o Senhor reavivou a sua obra. Saiba disso, irmão. Eu e você somos humanos terrenos, temporais, numa vida, numa dimensão terrena que precisa ser avivada, reavivada pelo Senhor em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Amém. Diga ao irmão do seu lado que o Senhor reavive a obra dele na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor reavive a sua obra na minha vida. Uma das funções dos ciclos, dos anos, dos meses, das semanas, dos dias, é esta: que o Senhor tenha uma oportunidade de reavivar a nossa vida. O dia de ontem foi terrível, o dia de ontem me fez desanimar, o dia de ontem foi difícil para mim, ai meu Deus, mas está começando um novo dia, Senhor. Eu estou acordando agora, as tuas misericórdias se renovaram sobre mim e o Senhor vai reavivar a tua obra na minha vida nesse dia. Amém. Isso é o que estamos semeando para o ano de 2009. Senhor, esse ano, isso aqui, esse ano foi bom, isso aqui foi... Mas, Senhor, eu estou ainda com isso aqui. Senhor, mas o Senhor vai reavivar a tua obra na minha vida, porque a cada ciclo eu entendo como uma oportunidade nova do Senhor avivar o que o Senhor está fazendo na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Isso não diz respeito a um problema de Deus... Isso não diz respeito a que Deus falha... Isso não diz respeito que as coisas têm poder sobre o reino de Deus... Não, isso diz respeito a uma realidade nossa terrena. Nós precisamos estar atentos à necessidade de Deus avivar a sua obra em nós. Amém, meus irmãos? Amém. Segunda coisa nesse texto: avive a tua obra no meio dos anos. Diga, no meio dos anos. Diga para o teu irmão: a necessidade é no meio dos anos. Quando nós começamos a caminhar como igreja, um dos irmãos que eu tenho a alegria de ter comunhão e de vez em quando sentamos juntos para conversar, que é o pastor Márcio Valadão, na verdade tem uns 2 anos, eu encontrei com ele essa semana, ele falou assim: já tem 2 ou 3 anos que nós não nos assentamos para conversar, hein? Eu me assustei dele lembrar disso, eu falei assim: é, pastor, realmente, e já tem que marcar com ele outro tempo com ele. Ele me disse, num tempo de conselho, lá no iniciozinho da igreja, ele diz assim: Sóstenes, começar é fácil. Todos começam entusiasmados. Mas, no meio do caminho, é preciso que Deus venha avivar. Porque no meio dos anos, as coisas ficam mais difíceis. O que é que está difícil na sua vida? O que é que você começou um dia e de repente começou a pesar, ficar mais difícil? É o trabalho, é um projeto, é a caminhada com o filho, é um casamento. E no meio dos anos, no meio da caminhada, em algum momento, as coisas vão ficando mais complicadas, mais entediadas, mais chatas, mais complicadas e difíceis. E eu e você precisamos ir para diante do Senhor e dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio desta minha caminhada. Pode ser a expressão no meio, falando de em meio à obra do Senhor, traga avivamento. É correto, mas é correto também nós lembrarmos que tudo que começamos, começamos com entusiasmo, senão não teríamos começado. Mas que no meio desta caminhada, seja ela qual for, nós precisamos ser renovados. Renovados. E o Espírito Santo, ele é mestre em nos renovar. E um crente velho, murcho, banguela, um crente, ele, antes de chegar no meio da caminhada, ele já está todo... Mas um crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo, antes de chegar no meio da caminhada, ele começa a ver que as coisas estão mais difíceis. Ele diz: Senhor, me aviva. Senhor, me reaviva. Em nome do Senhor Jesus. Aviva a tua obra no meio dos anos. Nós poderíamos continuar estudando aqui, irmãos. E o profeta está falando do povo de Deus. Como também este texto está falando da vida da igreja nessa terra, que é a vida do povo de Deus. Mas eu queria, porque o Espírito de Deus me deu essa palavra, eu quero realmente conduzir para algo muito específico e pessoal. Aviva a tua obra é uma palavra do profeta, e profeta é a pessoa que vê as coisas antecipadamente por revelação. A Bíblia nos mostra que profeta não é a pessoa que descobre o futuro. Profeta é alguém que, por revelação, recebe de Deus algo que vai acontecer lá na frente com um propósito. O propósito da vida de um profeta começa pela intercessão. Nós de vez em quando ouvimos alguém dizendo assim: olha, Deus me revelou alguma coisa, eu não sei porquê, não faço a menor ideia, mas eu vou entregar a palavra. Isso já começa a ser motivo de desconfiança, porque quando Deus fala alguma coisa, ele fala com um propósito. Então, irmão, se você recebeu algo de Deus, antes de entregar, procure saber de Deus o propósito daquilo. Para que a gente não se proteja das nossas profetadas, dizendo assim: eu não sei porquê, eu não tenho a menor noção. Não, não, isso aí, ó, isso é com você. Eu não tenho a menor noção. Ó, não, eu sou profeta, então Deus me falou. Se Deus me falou, primeiro propósito, é porque ele me levantou para interceder por isso. Estou orando pela sua vida, porque Deus me disse isso, isso, isso. Estou entregando esta palavra que vem de Deus por isso e por isso. Assim funcionam as coisas de Deus. No reino é luz, irmão. Não é misticismo, é luz. E a primeira instância de ação de um profeta é intercessão. Então veja o raciocínio. Deus revela algo que vai acontecer lá na frente, e ele me põe como o primeiro intercessor. Lá em Gênesis, nós vemos esse texto, Gênesis capítulo 20, verso 7, está escrito assim: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e rogará por ti. Um dos primeiros textos que a Bíblia apresenta um profeta na sua ação. Ele é profeta e rogará, intercederá por ti. Então veja comigo, alguém que vê antecipadamente algo e antes de qualquer ação começa a interceder. Esse é um propósito de Deus para mim e para você, irmãos. Mas eu queria tirar a revelação de uma dimensão muito mística. Jesus mesmo disse, àqueles que estavam ouvindo ele, falou assim, vocês olham para o céu e vocês sabem pelos sinais se vai chover ou não. Lembram-se disso? Os discípulos estavam pedindo o sinal do tempo, as coisas, o que ia acontecer, como que ia, quando que ia acontecer. Jesus falou assim, vocês olham para o céu, vocês sabem se vai chover ou não, vocês sabem ler os sinais. E uma das coisas que o Espírito Santo faz na vida de um profeta é fazê-lo ler corretamente os sinais. Uma das dimensões de profeta é ver as coisas corretamente. Suponhamos que você mora numa rua e você sabe que dois quarteirões abaixo tem um buraco que não dá passagem para carro nenhum. Você já sabe isso e de repente você está lá a cinco quarteirões de distância e você vê um carro vindo e tranquilo e você pode pensar, será que esse motorista não sabe que o buraco lá está impedindo a rua? Será que ele vai embora e você o vê acelerando mais ainda em direção àquele buraco? Você pode prever ou não o que vai acontecer? Sim ou não? Sim. Você pode prever. Se você continuar desta forma, você vai ter um acidente lá na frente, porque tem um buraco lá. Então, uma das instâncias do ofício de profeta é avisar o que vai acontecer. Mesmo que o que vai acontecer seja algo visto de forma natural, que não é tão natural assim, porque vem de um princípio de sabedoria. E eu quero abrir um parêntese, eu não estou dizendo que revelação ou que profecia diz respeito a algo que eu tenho condições de olhar para frente e saber. É revelação do Senhor. Mas existem uma série de questões da nossa própria vida e das coisas terrenas que nós podemos olhar e saber de antemão o que pode e o que não pode acontecer. E nesta dimensão, Deus quer nos chamar como profetas. E essa palavra diz respeito a isso. Vou te dar um exemplo. Quando você olha no espelho e vê umas rugas, você pode dizer o que está acontecendo ou não? Pode ou não? O que é que você pode dizer? Ah, descobri! Ninguém sabia! Tem um mundo de coisas que a gente pode saber que estão acontecendo ou que vão acontecer por pequenos sinais. Sim ou não, irmão? Sim. Sim. Você pode recorrer a um mundo de coisas que tem hoje aí. Põe uma injeção, puxa. Né? Esses dias eu vi uma senhora que puxou tanto aqui que a orelha veio para cá, quase na boca. E, meu Deus, pode fazer muitas coisas. Não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Mas vai acontecer. É verdade, as rugas. Você passa e vê o seu sofá, o móvel, e olha para ele assim, gente, está com uma cara diferente, né? Está mais fosco, está mais apagadinho, está mais lavado. Olha, deu uma estragada aqui. Você olha os sinais, você já sabe o que vai acontecer lá na frente. De repente, o que vai acontecer é você insistir com o marido, compra outro novo, novo, compra. E ele vai dizer, não, não. De repente, você já sabe o que vai acontecer. De repente, é o contrário. Você vai dizer, ele olha, já pensei em comprar outro. É, ué, você sabe o que pode acontecer. Nós podemos olhar pequenos sinais e saber o que vai acontecer. Nós conseguimos, irmão, olhar para algo no nosso dia a dia e dizer: isso não está sendo suficiente. Nós conseguimos. Talvez você tenha uma moto e você anda sozinho. E você está para casar e você vê: a moto não vai ser suficiente, porque eu vou ter que carregar a minha esposa. Então compra um carro, Sérgio. Aí você compra um fusquinho apertadinho, porque aquilo é o suficiente, mas de repente vem o terceiro filho, com bagagem, com carrinho, com cadeirinha, e você já sabe: eu vou ter que comprar um outro carro. Nós temos condições de avaliar aquilo que já não está sendo suficiente e prever que vamos necessitar de algo mais. Nós temos, irmão, uma série de coisas pequenas do dia a dia que podem nos ajudar a identificar o que é necessário lá na frente. E então, intercedermos por isso. Nós temos esta condição. Agora, aonde é que entra o Espírito Santo? Quantas coisas você já aprendeu nesta vida? Quantos livros você já leu? Quantas palestras você já assistiu? Quantos conselhos você já ouviu? Como é que você e eu consegue, na hora H, se lembrar de todos eles? Eu estava lendo um livro que Deus tinha me permitido ler certa vez. E de repente, eu fechei o livro e fiz uma oração: Senhor Jesus, como é que eu vou me lembrar de tudo isso na hora em que precisar? Porque eu estou lendo isso, isso é de extrema importância. Mas, Senhor, eu já li outras coisas. A tua palavra está cheia de textos que eu já li, já tomei como posse, me apropriei em nome do Senhor. Mas como é que eu me lembro de todas elas na hora em que eu preciso delas? E aí entra o Espírito Santo. Jesus diz assim: eu vos enviarei o Espírito Santo. E ele vos ensinará todas as coisas, e ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho ensinado. Até aqui, o que eu estou colocando para você, irmão, é que há uma necessidade de nós prestarmos mais atenção a sinais, porque estes sinais nos revelam o que vai acontecer ou o que precisa acontecer. Mas segundo, na hora H, ou nós não vemos os sinais, ou nós não lemos corretamente os sinais, ou nós vemos e não sabemos o que fazer, não damos conta de fazer nada, e o tempo passa e os problemas vêm. Esse é o momento em que eu e você precisamos, como profetas que veem os sinais, ou até mesmo que não veem, interceder e dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dessa minha caminhada. Nestes dias, durante esse mês, eu fui a uma determinada empresa conferir um trabalho que estava sendo feito e passei por um bairro, e nesse bairro tem uma escola onde eu estudei quando era criança, e como eu tinha um tempo maior, eu fui andando assim vagarosamente pelo bairro e vendo as casas e vendo a escola, e voltei da empresa e dei uma volta na rua e falei assim: eu vou entrar no colégio. E entrei no colégio. Tinha anos que eu não ia naquele lugar. E você já sabe como é essa experiência, não preciso ficar relatando com detalhes, de você voltar num lugar que você ia quando era criança. As coisas que eram grandes são pequenas, né? As coisas que pareciam maravilhosas são normais, todas aquelas coisas. E uma das coisas que eu observei foi como o tempo passou e muitas coisas eram do mesmo jeito que eram. Eu não sou muito velho, eu sou novinho, tenho 43 anos, e há 25, 28 anos, mais ou menos, 30 anos atrás, não é muito tempo, é pouquíssimo tempo, né? Mas esse tempo deteriorou todas as coisas lá. Eu falei assim: gente, não se renovaram as coisas. Eles não cuidaram de renovar as coisas. E aí eu fui passando nas ruas do bairro e vendo as casas. Eu falei assim, gente, tantas casas, que quando eu era criança, pareciam mansões, casas assim, alguns dos meus colegas moravam ali, gente, é coisa assim, nossa, que casa, mas, e hoje eu estou olhando para essas casas, estão deterioradas, estão velhas. Enquanto eu andava ali, pensava, isso aconteceu uns 3 ou 4 dias da semana, e enquanto eu passava, voltava lá no outro dia, na outra semana, eu me recordava de novo dessas coisas, e me lembrei de algumas casas que eu de vez em quando via, quando caminhava, morava lá na região da Pampulha, casas enormes, mansões lindas, que as pessoas já não tinham mais condições financeiras de cuidar, estavam lá. Por que você está vendendo? Fomos a uma. Por que você está vendo? Ah, meu filho, é só eu e meu marido, e os filhos nem vêm aqui mais, e a gente não tem recurso para sustentar tudo isso aí, temos que vender, e não conseguem vender. Então me veio uma pergunta. Eu falei assim, Deus, o que é que acontece com estas pessoas? Que em um determinado momento as coisas começam a se deteriorar. Eu perguntei ao Senhor, o que é que vai acontecer com a minha vida? Em que momento e como vai acontecer algo que as coisas vão passando? Ficando velhas. Eu falei, Senhor, junto com essa casa velha, ou esse prédio antigo, ou esse pedaço da escola que ninguém cuidou, está aí do mesmo jeito. Senhor, junto com isso, o que foi que aconteceu na vida destas pessoas que não puderam renovar, reciclar, aperfeiçoar? E que agora estão à margem dos relacionamentos, das oportunidades, das condições. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que é que já está acontecendo na minha vida, que sem que eu perceba, vai me levando a isso? Porque certamente estas pessoas que estão morando nessas casas velhas, que eles não conseguiram reformar, eram casas lindas, maravilhosas, era um tempo áureo da vida financeira, das conquistas. O que aconteceu com elas? Começou a acontecer sem que percebessem. Devagarinho, uma coisinha, outra ali. Senhor, o que é que já está acontecendo na minha vida e que vai me levar a isso? De repente, eu vou ficando ultrapassado, desatualizado, de repente eu não tenho recurso para consertar isso, arrumar aquilo, ampliar aquilo outro, conquistar aquilo, ousar naquele outro, e o tempo vai passando e o buraco, a distância entre a minha vida, o que eu sei e o que eu posso, e as oportunidades, só vai aumentando. Estava conversando com um amigo nesses dias e ele disse assim, não, a questão é que essa pessoa, ele era um excelente profissional, mas ele não aceitou isso, ele não aceitou aquilo, ele não se atualizou nisso, não se atualizou naquilo e de repente ele não podia mais trabalhar, de repente ele não podia mais estar compatível com o mercado e foi deteriorando, foi sendo encostado e nunca mais conseguiu nada. A palavra do Senhor a mim, e eu compartilho com você, irmão, nesta noite, é o que é que está acontecendo na minha vida que vai me levar a definhar, a perder as forças, a ir deixando a morte dominar. O que é que já está acontecendo que eu não vejo, ou que talvez eu esteja vendo e não consiga fazer nada? E vem esta oração. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Esta é uma oração que eu e você precisamos fazer. Senhor, o que é que eu não enxergo? O que é que eu não vejo? O que é que eu não estou conseguindo fazer? Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dessas perguntas, o Senhor me disse, você precisa de renovação. Esta oração de Abacuque deve ser uma oração de cada um de nós. E esse é o propósito pelo qual o Senhor me faz compartilhar com você. Quais são os nossos alvos de renovação para este próximo ano? Quais são os lugares, os assuntos, as questões que nós vamos, como profetas de Deus, enxergando que tem algo acontecendo, interceder ao Senhor e dizer: aviva a tua obra, Senhor. Leia comigo o Salmo 103, primeiro versículo até o versículo 5, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É Ele quem enche a tua boca, diga, a minha boca, de bens, a minha boca, cheia de bens. A única coisa que Deus pode colocar na minha boca e na sua boca, e que são bens dele, são palavras. Por isso ele nos diz, nos chama de profetas. Quais são as palavras, Senhor, que o Senhor vai colocar na minha boca e que vão encher a minha mocidade e que vão renovar a minha mocidade como a águia? Chegou o tempo de eu ser renovado, Senhor. Chegou o momento de eu ser avivado, Senhor. E esta é a primeira palavra que pode e deve estar na minha boca e na sua boca. Este é o primeiro bem que Deus já nos deu e pode estar na minha boca e na sua boca. Senhor, este é um tempo de renovo na minha vida, de avivamento na minha vida. Eu vou dizer de novo, irmão, este é um tempo de renovo e de avivamento na minha vida. Amém. Quais são as coisas? No Salmo 127, versículo 4, nós lemos assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos de onde? Da mocidade. Primeiro versículo: o Senhor enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade. Mocidade é o início ou o final da vida? Mocidade é o início ou o final da vida, irmão? Ô, meu irmão, mocidade é o início ou o final da vida? O meio da vida. Ninguém nasce moço. Nasce criança, moço e velho. Criança, mocidade e velhice. Na mocidade, o Senhor pode nos dar filhos, e eles são como flechas. Diga comigo: na minha mocidade, o Senhor pode me dar filhos, e eles são como flecha. Como é que o Senhor renova o meio da nossa vida? Com filhos. Então, enquanto eu andava pelas ruas e fazia essas perguntas, o Espírito Santo me disse: primeiro, intensifique os relacionamentos de interdependência com seus filhos. Eles são flechas nas tuas mãos. Você se renova nos seus filhos. E o Senhor disse: boa parte dessas pessoas com quem você está, ou que você está questionando, são pessoas que se distanciaram desta geração, que perderam o relacionamento com seus filhos, que perderam o link com seus filhos, por isso deixaram de viver a continuidade das coisas que acontecem na terra. Você quer ser um que, com o passar do tempo, sem perceber, vai indo embora, vai passando, outra geração, ih, eu não entendo nada disso, ih, esse povo, ih, esses jovens, ai, meu Deus do céu, eu fico perdidinho. Se você quer ser alguém que fica assim, perdidinho, às margens do que está acontecendo hoje, basta caminhar desta forma. independente dos seus filhos, tocando eles. E o Senhor disse: se você quer se renovar, cuide do seu relacionamento com seus filhos. E aqui vale tanto os nossos filhos biológicos, como os nossos filhos espirituais. Ah, mas e agora? Agora eu já estou com 60, agora eu não tenho mais como ter filho, agora meus filhos estão todos velhos, eu não sou casado ainda, ou eu já fui casado, eu sou separado. Ou, como é que eu faço agora? Primeiro, saiba que esta é uma resposta do Senhor. Senhor, então eu oro, aviva a tua obra na minha vida. Se é com os meus filhos biológicos, mude o meu relacionamento com minha família. Se eu entendo isso, irmão, se você entende isso, esta é a palavra do Senhor. Primeiro, este é o tempo de você ousar recomeços, experiências novas e abençoadas com a tua família.